Olá, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora e local onde nos estiver a escutar, já sabe, está a começar mais um África Rítmica. E para trás ficou a música Borbulhas de Amor, não cantada em africano, mas sim em espanhol, em castelhano, e a música não deixa de ser inspirada no ritmo provindo de África. Eu sou o Leandro Amador e durante uma hora vou estar-lhe a fazer companhia aqui na sua Rádio Onda Nacional ou na Rádio Antena Web, numa parceria que temos de segunda a sexta entre as 4 e as 5 da tarde na Onda Nacional, um programa diário que ficará na minha companhia, e aos sábados pelas 20 horas na Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info. Então agora vamos ficar com Irmãos, Verdade, Estou Tão Sozinho. Espero bem que não, que tenha muita gente aí desse lado. Meu pai do Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. Funaná, Filipe Monteiro, agora aqui na sua rádio, nos próximos minutos, Onda Nacional, a sua rádio, a sua companhia, a sua melhor estação para este verão. Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. E agora vamos ficar com Micas Cabral. Quer casar comigo? Se quer casar comigo, então envie um e-mail para leandro.ondanacional@gmail.com e então faça o convite. Eu estou por aqui, diga o que você faz por aí e o que faz enquanto nos ouve, enquanto se diverte com o nosso ritmo e com a nossa música alegre e bem disposta que nós tentamos levar até si para transmitir a nossa e sempre boa disposição até você. Quer ser pra sempre minha sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Quer casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer mesmo casar comigo? Quer ser pra sempre minha sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Eu também estarei aqui e serei sempre seu, entre as 4 e as 5 da tarde, de segunda a sexta, aqui na Rádio Onda Nacional, em www.ondanacional.com. Nada tem jeito não, que vou fazer da vida sem o seu carinho, seu jeitinho, seu bem, seu cheiro, chamego. Ai, ai, menina, lá vou eu de novo aqui te perguntar. Quer casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Chegou chutando balde, fazendo baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar e agora tô carente, tô chonado, tem jeito não. Fazer da vida sem o seu carinho, seu jeitinho, seu bem, seu cheiro, chamego. Ai, ai, menina, lá vou eu de novo aqui te perguntar. Então aqui a música pregou-nos uma partida. Acontece, porque estamos com algumas músicas selecionadas e devido a alguns problemas técnicos, de vez em quando elas não são acionadas e ficamos aqui com o espaço em branco. Então vamos continuar com a nossa música e vamos ficar com a Karina Mota com a música Diz-me muy porcoi. Então, fique por aí, fique na nossa companhia e vamos seguindo com música, claro. Então espero que você esteja a gostar desta seleção musical que eu estou a levar até si e por isso farei o melhor que sei e consigo para poder agradar a si e a todos que estão desse lado na companhia desta sua melhor rádio,

Tenha uma boa tarde na nossa companhia e com a nossa boa disposição que nós levamos até si. Então já sabem, sou o Leandro Amador e todas as semanas estarei aqui, de segunda a sexta, na Rádio Onda Nacional, entre as 4 e as 5 da tarde, e aos sábados, na Antena Web, pelas 20 horas. Por isso, já sabe, pode visitar a Onda Nacional em www.ondanacional.com, que é a rádio que você está a ouvir, e depois também poderá adicionar ao seu endereço e também ouvir semanalmente um programa selecionado por nós através da Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info. São duas rádios, dois projetos completamente diferentes, mas todos por uma só causa, pela divulgação da música e da boa disposição que nós tentamos levar até si. Então, fique por aí, fique na boa companhia. Você não sabe o que é o amor. E você sabe o que é o amor? Por que não então enviar um e-mail para leandro.ondanacional@gmail.com e dizer o que é que você, como você descreve o amor? O que é que será o amor para si? Então, fico aqui à espera dos vossos e-mails, das vossas respostas. E será um desafio. E quem sabe, no próximo programa, termos um debate aceso e bem aberto acerca do amor. Embora não tenha nada a ver, mas poderá também ser uma sugestão, não acha? Então, fique por aí. Vida, todos os sonhos, e me deixou somente o frio da sensação de já não ter mais esperança. Você não imagina o quanto eu perdi. Não sabe que será impossível esquecer e que a saudade só pensa em você. Você não sabe o que é o amor, que o medo invade qualquer solidão. Você não sabe que dano causou, que fez em pedaços meu pobre coração, que batia quando ouvia o som vazio em sua voz. Macio em sua voz. Você não sabe a verdade de quem ama. Você não sabe como foi que me deixou. Você foi fria e congelou a minha alma. Você deixou em mim o vazio, a dor. Você não sabe. Solidão, você não sabe que dano causou, que fez em pedaços meu pobre coração. Você não sabe que é um amor, que medo invade qualquer solidão. Você não sabe que dano. Que fez em pedaços meu pobre coração. Você não sabe o que é o amor, que o medo invade qualquer solidão. Você não sabe, você não sabe o que dano causou. Se você não quer me ouvir, fugir agora. isso aí. Como a gente achou que ia ser a vida tão simples e boa. Eu não sei parar E agora vamos ficar com a música da Tatiana Cabo Verde. E para trás ficou um grande sucesso dos Papa na Língua. Eu sei. Eu também sei que você está a gostar e por isso fico por aí. E esta música é inteiramente a você que nos segue semana após semana ou dia após dia aqui na sua rádio, na sua melhor companhia. Sou Leandro Amador e estou aqui a levar até si uma hora de África Rítmica. Todos os dias, de segunda a sexta, entre as 4 e 5 da tarde, aqui na sua Rádio Onda Nacional, em www.ondanacional.com, ou semanalmente pelas 20 horas na Rádio Antena Web, em www.radioantenaweb.info. www.ondanacional.com. Estamos a caminhar a passos largos para mais um final de um programa África Rítmica. Aqui com algumas falhas hoje, mas estamos limitados aqui a um elemento informático, porque é o que nos auxilia com mais facilidade na realização deste mesmo programa. Por isso, estamos aqui a inventar e a criar novas tecnologias para poder levar a si mais uma hora de boa música. Por isso, espero que tenha corrido mais ou menos dentro daquilo que você está habituado a ouvir. Por isso, vamos continuar com a música até ao final deste programa. Estamos mesmo quase a chegar ao término de mais uma hora de África Rítmica. Eu sou Leandro Amador e já sabe, todos os dias aqui na Onda Nacional, entre as 4 e as 5 da tarde. Nós estamos a chegar ao término de mais uma hora de puro prazer e música africana. Então espero que vocês tenham gostado da seleção musical que eu preparei até si e que o tenha feito animar e ficar bem disposto ao som do ritmo kizomba que eu selecionei, a pensar naquele que está do outro lado da web, que é você, porque você é a principal pessoa, o principal motor com que faz tudo isto da rádio girar, porque se não fosse você, nós deste lado não faria qualquer sentido estar aqui deste lado a levar o programa para... para quem? Para ninguém, claro. Então, em meu nome, de Leandro Amador, em nome de toda a equipa desta rádio e da Rádio Antena Web, o desejo um bem-aja a todos, um bom trabalho, umas boas férias se for o caso, e que tudo de lhe bom lhe aconteça. E já sabe, o meu lema é dizer-lhe que seja feliz e, se puder, faça alguém feliz, porque é tão bom a felicidade, o sorriso e a alegria, boa disposição. Então, até em breve, se Deus quiser, e faça alguém feliz e seja feliz de igual forma também. Então, vamos prometer que em breve estamos aqui para levar até si mais outra hora de África Rítmica. Eu dei uma demancha e com toda a força bati com a porta. Os dias foram passando, ai que grande confusão. Decidi tomar o banho que com jeito preparavas, mas o que eu não contava, com a fechadura já trocada. Mas o que eu não contava, com a fechadura já trocada. Pedi e disse quero entrar, ela disse que não, que assim não dá. Me disse põe-te andar, que a rua era minha pra ter a certeza. Ela disse que não me aceita, que não me quer, que não, que nem precisa. Que homem assim, ela me rejeita. E que não me aceita, que não me quer, que não, que nem precisa. Que homem assim, ela me rejeita. Que mulher é essa? Já trocada, pedi e disse quero entrar, ela disse.